Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, quinta-feira, 11 de setembro de 2014. Destaques de hoje. Parlamentares marcam oitiva do ex-diretor da Petrobras à CPMI da Petrobras. Deslizamento de terra em Minas deixa 3 pessoas mortas em Itabirito, Minas Gerais. Coordenador da Comissão Nacional da Verdade diz que ainda há muita tortura. Brasil critica relatório da ONU e não comenta excesso de prisões. Marina diz que a autonomia do Banco Central ajudará a preservar empregos. Não recebi, não paguei, diz Dilma Rousseff sobre Bolsa Banqueiro. Ministro do STF libera documentos da Lava Jato à CPMI da Petrobras. Aécio Neves defende fim da reeleição com o mandato de 5 anos para governantes. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste, sol e calor em toda a região, devido a um sistema de alta pressão que atua no sudeste do Brasil. O tempo segue firme, seco e não chove. As temperaturas seguem em elevação. Região Norte, sol, calor e tempo seco no sudeste do Pará e no Tocantins. No oeste do Acre e do Amazonas, há previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas, sol ao amanhecer, aumento da nebulosidade no decorrer do dia e chuva isolada a partir da tarde. Região Nordeste, o tempo não muda na região. Entre o litoral sul da Bahia e o leste da Paraíba, o sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas isoladas de chuva pela manhã. Chuva rápida e isolada a partir da tarde no norte do Maranhão. Sol, calor e tempo seco nas demais áreas. Região Sul, dia nublado com pancadas de chuva forte a qualquer hora no centro-norte do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no oeste do Paraná, há previsão de pancadas de chuva forte a partir da tarde. Tempo firme no centro-leste do Paraná, venta forte na região. Região Centro-Oeste, o sol brilha forte e as temperaturas aumentam no decorrer do dia. Não chove em Goiás, no Distrito Federal, no leste do Mato Grosso e no centro-leste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o dia amanhece com sol, mas há previsão de chuva a partir da tarde. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Talentos e grandes intérpretes da música. Histórias. Curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Central de Biografia, aos sábados, às 6 da tarde, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O deslizamento de terra em uma mina da empresa Herculano, em Itabirito, na região central de Minas, mobilizou bombeiros desde a manhã de ontem. De acordo com a corporação, pelo menos 8 vítimas foram soterradas. Os militares foram acionados e trabalharam no resgate de funcionários. O secretário municipal de meio ambiente, Antônio Marcos Generoso, confirmou 3 mortos no acidente e uma pessoa socorrida para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, apesar de os bombeiros tratarem como um óbito e 2 desaparecidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve o rompimento de uma barragem desativada que contém o resto de lavagem de minério. Funcionários faziam manutenção nessa barragem no início da manhã, quando aconteceu o acidente. Uma grande quantidade de rejeitos, lama com água, desceu atingindo veículos, operários em terra. Conforme os militares, ficaram soterrados um caminhão com o motorista, uma escavadeira com o operador e um Fiat Uno com o condutor. Essas 3 vítimas estavam desaparecidas e bombeiros trabalharam com a escavação manual do terreno, tentando encontrar. O secretário Generoso confirmou as mortes desses funcionários. O coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, disse que um dos principais trabalhos da comissão é desnaturalizar a tortura que ainda é praticada no Brasil. Dallari cita o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza para exemplificar a continuidade dessa prática ainda hoje no país. Temos que perseguir o legado da tortura deixado pelo regime militar. Ainda se tortura muito no Brasil. Veja o caso do Amarildo. Ele foi levado a uma unidade de segurança pública, torturado e assassinado. É como o caso Rubens Paiva, Stuart Angel e vários outros. O fato de não combater a tortura é tido por muitos como algo aceitável, disse Dallari. O coordenador da CNV participou do programa Espaço Público da TV Brasil na noite de ontem. Durante o programa, Dallari também disse acreditar que um dia as Forças Armadas reconhecerão as violações praticadas por elas naquele período. É um absurdo que as Forças Armadas continuem a não reconhecer que houve um quadro de violação de direitos humanos. Para Dallari, os militares de hoje pagam pela falta de colaboração daqueles que já estão na reserva e poderiam contribuir mais com a comissão, revelando detalhes sobre a ditadura militar. Dallari revelou ter notado certo constrangimento dos militares da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, quando a comissão visitou o local. Fomos à base aérea do Galeão e fomos muito bem recebidos pelas Forças Armadas. Lá, as vítimas do período da ditadura que nos acompanham mostravam os locais onde foram torturados, onde levaram choque, e o constrangimento dos jovens militares era notório. Em empenhados em obter o teor da delação premiada do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, integrantes da CPMI do Congresso decidiram enviar uma petição ao ministro relator Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares também insistem em serem recebidos pelo ministro do STF e também agendaram para a próxima quarta-feira uma oitiva para ouvir Costa na CPMI da Petrobras. É a segunda tentativa dos parlamentares de conseguir as informações do depoimento desde o vazamento de que o ex-executivo citou nomes de políticos no esquema de corrupção. Na segunda-feira, parlamentares enviaram um ofício ao STF pedindo o acesso às informações. Investigadores não encaminham os dados sob justificativa que o caso está em segredo de justiça e o vazamento prejudicaria as investigações. A saída encontrada pelos integrantes da CPMI na reunião da manhã desta quarta-feira é oficiar a petição ao Supremo como parte do processo. A CPI quer ser parte nesse processo, enfatizou o presidente da Comissão Mista da Petrobras, senador Vital, do PMDB da Paraíba. Após a reunião, os congressistas também defenderam o desejo de serem recebidos pelo ministro Zavascki ainda. Vital disse entender que da agenda do relator está cheia devido à posse do presidente Ricardo Lewandowski no STF, mas insistiu na audiência. À margem das denúncias envolvendo a Petrobras, os três principais candidatos ao Palácio do Planalto apostam em ataques paralelos para desconstruir os adversários. A campanha da presidente Dilma Rousseff, que disputa a reeleição, trouxe o medo para o centro do debate, com uma peça publicitária com críticas à proposta de autonomia do Banco Central e orientou a estratégia com foco em demonstrar as ideias da candidata do PSB, Marina Silva. A socialista, por sua vez, apontou a mira para os parceiros de Dilma. Disse que se ela for eleita, terá que agradecer a políticos como o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, e Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas. Já o candidato do PSDB, Aécio Neves, tenta mostrar que Marina e Dilma são mais parecidas do que como se apresentam, ao lembrar o passado da socialista que esteve no PT junto com Lula. Contra a ex-ministra, interlocutores próximos à campanha de Dilma contam que já começaram a trabalhar para minar a candidatura da socialista com ataques às propostas. Um passo foi dado com a peça publicitária de 30 segundos que cita Marina e a proposta de dar autonomia ao Banco Central, apesar de ser uma prática comum em países desenvolvidos, que significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Nas imagens, banqueiros ficam felizes enquanto a comida acaba. Também ontem, militantes do PT e sindicalistas ligados à Central Única dos Trabalhadores, CUT, protestaram contra a autonomia do órgão em frente à sede do Banco Central. Em São Paulo, Dilma voltou a insistir nos ataques à socialista. Disse que não tem banqueiro a apoiando nem a sustentando, em referência indireta à coordenadora do programa de Marina, Neca Setúbal, herdeira do Banco Itaú. Não adianta falar que eu dei bolsa banqueiro. Não tenho banqueiros me apoiando, me sustentando, afirmou. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, o senhor Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, aquele que omitiu os dados que mostrariam a então presidente do Conselho que o negócio de Passadina não era bem o que imaginavam, e que, segundo a presidente do Conselho, na época a presidente Dilma, se soubesse não aprovaria, foi novamente depor na CPI e afirmou que não sabia que havia corrupção na Petrobras e que a refinaria é lucrativa. Pode? Conhecia o outro ex-diretor, Paulo Roberto Costa, só de vista, como se diz. Dá para acreditar? O que deve revoltar as consciências mais esclarecidas é este cinismo dos envolvidos nesta tramóia toda. A CPI, a mesma que já ensaiou perguntas e respostas entre inquisitores e acusados, quer os documentos, as revelações terríveis feitas por Paulo Roberto Costa. Volto a repetir. Para quê? Acaso querem nos fazer crer que desta vez farão alguma coisa para punir os acusados? Me poupem, senhores da CPI. Apesar da gravidade de tudo isso, Marina e Dilma, que agora polarizam as intenções de voto nas pesquisas, e isto também é incrível, não são contundentes em exigirem apuração e punição dos culpados. É o Mensalão 2 e elas fazem cara de paisagem. Tudo o que possam falar, prometer, não terá sentido algum se não se posicionarem firmemente contra a manutenção desta mastodôntica e paquidérmica máquina corrupta instalada no país. Sou obrigado a concluir, diante dos números revelados pela aceitação das duas candidatas, que a massa disforme também esquiva-se da exigência de apuração e zelo pelas coisas do Brasil. Por estas e outras, meus caros ouvintes e leitores, sou obrigado a publicar mais uma das colaborações que recebo diante de tudo isso que aí está, um contundente posicionamento. Isso tudo, pois estampa o lodo fermentado pelas contratações falsas, pelas licitações fraudulentas, envolvendo centenas de empresas construtoras, bancos e etc. É o mundo da baixeza, da mais deplorável vigarice estabelecida entre políticos e agentes econômicos e financeiros, produto de uma degradação moral sem peias que faz da corrupção um meio ilícito de vida, uma forma de enriquecimento inescrupuloso, dotado de toda a imoralidade que se possa canalizar ao campo dos negócios. É na política e nos políticos brasileiros, assim como nos seus desqualificados corruptores, essa classe invisível para a esfera da punibilidade, que habita toda a casta dos vícios mais degradantes que possam ser imaginados no planeta das fraudes. O desabafo pode gostar, você pode gostar ou não, mas cá para nós, não é o que muitos de vocês gostariam de dizer? De Brasília, José Wojtschumann. O Jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo. E dentro de instantes estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. A Bíblia é mais do que um livro. contém vários outros livros, cada um com a sua função. É o guia do cristianismo e não só. Mais de um ponto de vista informativo e de entendimento do que incentivo à crença religiosa. O Canal 1 convida-o a conhecer um dos livros sagrados da humanidade, a Bíblia. O Som do Livro, produto Rádio Transmundial de Portugal, que vai ao ar às sextas, às 20h30, aqui no Canal 1. Estação Central, o local onde tudo acontece, de segunda a sexta, às 11 da manhã, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. A Fundação Bill e Melinda Gates vai contribuir com $50 milhões para a luta contra o ebola, que até agora deixou quase 3 mil mortos na África Ocidental, e prometeu contribuir para a busca de tratamentos e vacinas. A contribuição foi colocada imediatamente à disposição das agências das Nações Unidas e outras organizações internacionais para permitir a compra de material e operações de emergência, segundo a organização filantrópica do fundador da Microsoft. Os aliados democratas de Barack Obama no Congresso se manifestaram nesta quarta-feira favoravelmente a um plano para equipar os rebeldes sírios moderados, horas antes do anúncio presidencial do plano para enfrentar o Estado Islâmico. Temos que formar e equipar os rebeldes sírios e outros grupos do Oriente Médio que precisam de ajuda, explicou Harry Reid, líder democrata do Senado, a quem Obama comunicou na terça as principais linhas de sua nova estratégia contra o Estado Islâmico. A chefe da bancada democrata no Congresso, Nancy Pelosi, também falou sobre o plano de Obama. Concordo em treinar os sírios moderados para lutar contra o Estado Islâmico, disse Pelosi a jornalistas no Capitólio. Não é um problema de dinheiro, e sim de autorização parlamentar, ressaltou ela. Mas os republicanos que controlam a agenda da Câmara esperam o anúncio presidencial para tomar uma decisão sobre o caminho a ser seguido e o momento para apresentar um projeto à votação. Um exercício sempre delicado em um Congresso dividido como o atual, principalmente com a aproximação das eleições legislativas de novembro. O exército israelense abriu 5 investigações internas sobre possíveis erros cometidos por seus soldados durante a recente guerra na faixa de Gaza, informaram fontes militares. As Nações Unidas e organizações internacionais de defesa dos direitos humanos denunciaram durante a ofensiva israelense vários casos de uso injustificado ou desproporcional da força por parte do exército hebreu contra civis palestinos. Durante uma coletiva de imprensa em Tel Aviv, uma fonte jurídica das Forças Armadas, que não quis ser identificada, anunciou a abertura destas investigações, entre elas a do bombardeio de 21 de julho contra uma escola da ONU, onde morreram 15 habitantes de Gaza refugiados, assim como um ataque aéreo contra uma praia do norte de Gaza que matou 4 crianças. A lista de casos investigados se completa com a morte de uma mulher diante de sua casa, maus tratos contra um prisioneiro e o roubo cometido por um soldado em uma casa palestina. A comissão de investigação, colocada em função desde o início da ofensiva israelense, barreira de proteção, de 8 de julho a 26 de agosto, deve ainda examinar 50 incidentes dos 95 casos recebidos, afirmou um comunicado militar. A liberdade de imprensa na Venezuela vive suas horas mais tristes, já que o governo anuncia novos meios de comunicação para o seu aparato de propaganda em detrimento das empresas jornalísticas, assegurou nesta quarta-feira a Sociedade Interamericana de Imprensa, CIPE. A CIPE afirmou estar indignada com o recente anúncio do presidente Nicolás Maduro sobre a criação de 2 jornais governamentais em um momento em que o jornal regional El Impulso de Barquisimeto anunciou que deixará de ser publicado por falta de papel. Fica demonstrada uma vez mais a bipolaridade do governo venezuelano em termos de liberdade de imprensa, que, por um lado, anuncia com desfaçatez a criação de novos meios de comunicação oficiais e, por outro, mantém uma política sistemática e opressiva em termos econômicos e legais, com a intenção de continuar fechando meios de imprensa privados e independentes, afirmou o encarregado de liberdade de expressão da CIPE, o uruguaio Cláudio Paulino. O presidente ucraniano Petro Poroshenko afirmou nesta quarta-feira que a maior parte das tropas russas presentes no leste da Ucrânia tinha deixado a região 5 dias depois do início de um cessar-fogo para acabar com o conflito no leste do país. Enquanto isso, a União Europeia adiou novamente sua decisão sobre a adoção de novas sanções contra a Rússia, enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, acusou as potências ocidentais de aproveitarem a crise na Ucrânia para reviver a OTAN. Os países europeus não conseguiram chegar a um acordo em torno da adoção de novas sanções decididas na semana passada contra a Rússia, e uma nova reunião dos embaixadores foi convocada para hoje, em Bruxelas, segundo fontes oficiais. De acordo com o site da presidência ucraniana, Petro Poroshenko declarou que, por base das últimas informações dos serviços de inteligência ucranianos, 70% das forças russas se retiraram. O chefe de Estado, que foi convidado a pronunciar um discurso no Congresso americano durante sua visita a Washington em 18 de setembro, considerou que a situação no leste da Ucrânia mudou radicalmente desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre Kiev e os separatistas pró-russos. Isto nos permite confiar na iniciativa de paz, disse Poroshenko, em referência ao protocolo de cessar-fogo assinado na sexta-feira entre Kiev e os rebeldes para acabar com 5 meses de um conflito que provocou 2.600 mortes. Antes do anúncio do cessar-fogo, a Ucrânia perdia todos os dias dezenas de seus heróis, ressaltou Poroshenko, um dia após uma conversa telefônica com Putin, confirmando sua decisão de buscar uma saída pacífica para o conflito. O ex-presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, acusado de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, foi colocado sob prisão domiciliar, de acordo com uma decisão judicial anunciada nesta quarta-feira. O juiz Lamar Belizer ordenou à polícia judiciária e à administração penitenciária proteger a residência do ex-presidente ao norte da capital, Porto Príncipe. A Justiça do Haiti havia emitido, em 13 de agosto, um mandado de prisão contra Aristide, sob investigação,

A declaração oficial destacou apenas o que apontou como incorreções e erros do relatório. Embora tenha reiterado interesse no diálogo com o grupo de trabalho e citado que o relatório identifica os desafios que o Brasil já conhece e tem procurado superar, a diplomacia brasileira considerou infundadas ou incorretas as considerações feitas sobre o judiciário, o tratamento dado aos imigrantes e às crianças e adolescentes em conflito com a lei, o funcionamento das defensorias públicas, bem como as atribuições conferidas ao Ministério Público, à Polícia Federal e ao Departamento Penitenciário Nacional. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, voltou a criticar ontem a proposta da candidata do PSB à presidência, Marina Silva, de autonomia do Banco Central, com a suposta inferência de que a socialista governaria com os banqueiros. Ela também esclareceu que, quando disse em Minas Gerais que não criou Bolsa Banqueiro, ela estava relacionando a questão às taxas de juros. A pergunta para mim foi se eu criei uma Bolsa Banqueiro e estava se referindo às taxas de juros. Eu quero responder literalmente o que eu queria dizer. Eu não criei Bolsa Banqueiro e também nunca recebi Bolsa Banqueiro. Não recebi e não paguei. São duas coisas. Eu não recebi e não paguei, frisou. Integrantes da CPI mista da Petrobras aguardam o ofício despachado na noite de terça-feira pelo ministro relator Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, liberando o acesso da comissão aos documentos da Operação Lava Jato, que estão no STF. Os parlamentares ainda não tiveram acesso à decisão e acreditam que as informações da delação premiada não fazem parte dessa remessa. É necessário um pedido diferenciado para o envio dessas por causa do segredo de justiça, disse o líder do Solidariedade, Fernando Francischini, do Paraná. O ministro Teori despachou decisão liberando o acesso aos parlamentares que investigam o escândalo da Petrobras, mas não especificou o conteúdo dos documentos. Não se sabe ainda se parte da delação já se encontra no Supremo. Na prática, os integrantes da CPMI já têm acesso aos documentos que chegam ao Supremo. Eles conseguiram acesso em decisão anterior para fins de dar andamento às investigações da Comissão Mista de Inquérito da Petrobras. O candidato do PSDB à presidência da República, Écio Neves, disse que é contra a reeleição e defendeu um mandato único de 5 anos para todos os governantes. Ele participou de uma caminhada no calçadão de Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio. Eu apresentei essa proposta lá atrás pelo fim da reeleição. Eu acho que a presidente da República desmoralizou a reeleição. Mandato de 5 anos para todo mundo, afirmou o candidato enquanto caminhava pelo calçadão, cercado por cabos eleitorais e por simpatizantes que se esforçavam para vê-lo de perto e tentar fazer uma foto com ele. Écio parou por cerca de 5 minutos para falar com a imprensa e frisou as diferenças entre um possível governo seu e um de Marina Silva, candidata do PSB, segunda colocada nas pesquisas de intenção de voto, lideradas pela presidente Dilma Rousseff, que disputa a reeleição pelo PT. Eu não conheço as propostas da Marina, até porque elas mudam o tempo todo. Eu tenho um projeto para o Brasil. O país não é para principiantes. O Brasil terá um quadro extremamente complexo a enfrentar do ponto de vista econômico, ressaltou o presidenciável tucano Écio Neves. Em coletiva de imprensa no começo da tarde desta quarta-feira, o deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, negou ter recebido dinheiro do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Vacareza teria sido um dos citados por Paulo Roberto Costa em depoimento da Polícia Federal no processo de delação premiada, tentado pelo ex-diretor. A notícia não cita as fontes de um vazamento que, além de ilegal, é feito declaradamente de forma seletiva, já que entre dezenas de deputados que teriam sido envolvidos, o meu nome foi destacado, diz ainda um trecho da nota emitida pelo deputado. Vacareza é candidato a um terceiro mandato consecutivo como deputado federal. Crítico frequente do ministro aposentado Joaquim Barbosa, o ministro Marco Aurélio usou nesta quarta-feira o discurso de saudação ao novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para defender veladamente uma mudança no modelo de condução da corte. Marco Aurélio foi escolhido por Lewandowski para fazer o discurso de saudação entre os colegas da corte ao presidente. Compete ao presidente, com força de caráter, velar pela harmonia no colegiado, considerados diferentes experiências, estilos e pensamentos. Como sempre digo, ser um algodão entre os cristais, o exemplo maior de tolerância com as óticas dissonantes, não permitindo que desacordos em votos afetem a interação, disse Marco Aurélio. Quando o ministro Joaquim Barbosa anunciou sua aposentadoria voluntária, que se concretizou em 31 de julho, Marco Aurélio disse que o então presidente do STF não era algodão entre cristais, e sim aço entre cristais. Em diferentes julgamentos, especialmente na análise do Mensalão, Barbosa travou discussões duras com os colegas, muito frequentemente com Lewandowski. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasque. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.